O PSB encomendou uma análise detalhada do comportamento da classe C. A classe C, na verdade, é a classe aonde, para onde migram os emergentes, os que vieram das condições mais humildes da sociedade e subiram. Constitui a grande massa do eleitorado brasileiro. E por isso é fundamental entendê-la. A classe C é a classe para o que representa o fenômeno de mobilidade social no país. Pois bem, o que a classe C está pensando? Pois bem, o diagnóstico dá resultados interessantíssimos, né? Indicadores de pesquisas qualitativas mostram, por exemplo, que a classe C acredita que a presidente Dilma Rousseff não é carismática, não é simpática, não desperta empatia na população. Ela é aprovada porque o presidente Lula é visto sempre como o condutor da presidente Dilma, como alguém que está por detrás, comandando o processo. Ela, pessoalmente, não conta com a simpatia dessa maioria. Eduardo Campos, para a classe C, com exceção de Pernambuco e algumas áreas do Nordeste, é um grande desconhecido. Ninguém o conhece. Ninguém sabe exatamente quem é Eduardo Campos. E para o pessoal da grande massa do eleitorado, Eduardo Campos ser neto de Miguel Arraes não tem nenhuma importância atual nem histórica, até porque ninguém sabe nessa faixa quem foi Miguel Arraes. Bom, e Aécio Neves? Bom, Aécio Neves tem, embora os seus 50 e tantos anos, a imagem de um Mauricinho, ou seja, do cidadão um tanto adolescente, irresponsável, mais preocupado em conquistar as garotas do que em se dedicar realmente à vida pública. Saindo de Minas, Aécio tem só esta imagem. E em Minas, esta imagem também existe, mas ao lado dela, a imagem de um bom administrador. Olha, a situação é a seguinte: os três candidatos principais à presidência da República não têm, neste momento, boa aprovação nem entre aqueles que neles votam. Situação estranha que pode permitir o surgimento de qualquer resultado ou de uma nova figura, até mesmo. Embora isso seja muito difícil, porque a eleição deste ano será curtíssima, graças à Copa do Mundo. Os eleitores afirmam que o ex-presidente Lula sempre está por trás da presidente Dilma. Ora, e eles aprovam Lula. Os programas sociais mais conhecidos são o Bolsa Família e o ProUni, que eles atribuem ao Lula. É elevado o percentual de pessoas convencidas de que há desperdício de dinheiro público na Copa do Mundo, que poderia ser usado em coisas mais nobres. Ser usado, por exemplo, em saúde, educação, transporte e infraestrutura. Mas essa é uma larga discussão. Bom dia a todos.